Bonjour à tous et bienvenue sur le TDP, le top du Portugal bien sûr, sur Radio RTF le 95.4 où vous pouvez nous écouter aussi sur le www.rtflimoges.com. Je vais vous rappeler deux petites choses. Il y a le match Fidji-Portugal le 6 novembre bien sûr au Stade Beaublanc. Il reste encore des places à vendre. Vous pouvez, si vous voulez vous procurer ces places, vous pouvez aller sur la billetterie du l'USAL Limoges sur le www.usallimoges.com ou aussi sur le www.arena-events.fr. Voilà, l'entrée est de 15€ pour les adultes, 2€ pour les enfants et les personnes handicapées. Bien sûr, ils seront parmi nous aussi avec nous le week-end prochain pour nous parler de cet événement du Fidji Portugal au rugby, bien sûr. Ensuite, on a ce livre, le fameux livre de l'histoire du Portugal, l'extraordinaire histoire du Portugal, que l'auteur sera parmi nous la semaine prochaine pour nous raconter un petit peu tout ça. Voilà, et on va partir en musique et on reviendra un peu plus tard. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer votre heure puisqu'on a reculé d'une heure. Música nacional, porque afinal é nacional. É bom. Sem mim não queres ficar. Oh, não. Nas noites frias pensas em mim. Que não me queres trocar por outro em meu lugar. Mas agora pro meu azar. Tu te entregaste a alguém. Parece tratar-te bem melhor que eu. Mas será que ele te leva a sério? Mas se tu lhe des amor como des para mim, se cuidas dele como cuidaste de mim, então não tem como ele não se apaixonar. Se ele prova do teu beijo como eu provei, tocar no teu corpo como eu toquei, não, não, não tem como ele vai se apaixonar. E aí eu sei, baby, eu já fui. E aí eu sei bem, baby, eu já fui. O homem que prova do teu amor nunca mais foge, não, não, não. Homem que sente o teu calor nunca arrefece, não, não, não, não. Deu teu amor por garantido, achava-me o melhor partido. Só dei valor quando perdido, não, não, não, não, não. Mas agora pro meu azar, tu te entregaste a alguém. Parece tratar-te bem melhor que eu. Mas será que ele te leva a sério? Mas se tu lhe des amor como deste para mim, se cuidaste dele como cuidaste de mim, não, não tem como ele não se apaixonar. Se ele prova do teu beijo como eu provei, tocar no teu corpo como eu toquei, não, não, não tem como ele vai se apaixonar. E aí eu sei, baby, eu já fui. E aí eu sei bem, baby, eu já fui. Saber para onde vais é sentir um novo mundo enquanto outro mundo cai. Cai a vida, a morte e a sorte abraça aquele que a procura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Rotura de linha fina que liga a minha noção e o coração já não bate como batia. E esta batida abraça a vida como se a ferida não fosse sarar. Perguntei-te porquê, olhaste-me.

Atrás da igreja e nem o padre se pimba, dança ao pimba, roça, roça o teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Saudades de te ver dançar no baile da nossa aldeia, agarradinhos tu e eu a pimbar. Dança ó pimba, dança ó pimba, roça, roça o teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança ó pimba, dança ó pimba, roça, roça o teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança ó pimba, dança ó pimba, roça, roça o teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança ó pimba, dança ó pimba, roça, roça o teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Mesma roupa da primeira vez que eu te vi. Bateu uma saudade da tua boca, me deixando todo louco, colado em mim. Quando um grande amor termina, não é difícil de voltar. Para que dar ouvido para os outros se as nossas contas não vão pagar? Eu quero voltar para você, você quer vir para mim. Então que mal tem a gente terminar assim? Eu quero voltar para você, você quer vir para mim. Não se estope na saudade e vem me ter. Saudade sem vergonha, que toda a noite apronta. Saudade sem vergonha, me traz ela de volta, que ela é a minha. Saudade sem vergonha, que toda a noite apronta. Saudade sem vergonha, me traz ela de volta, que ela é a minha dona. Nostalgia, tu carícias, saudade sem vergonha, que toda noite apronta. Saudade sem vergonha, me traz ela de volta, que ela é a minha dona. Saudade sem vergonha, que toda noite apronta. Saudade sem vergonha, me traz ela de volta, que ela é a minha dona.

precisa é de uma festa e tirar a camisa. Crazy, faz acontecer. és tudo uma aventura que eu nunca sonhei para mim. Chegaste devagar, devagarinho, e com esse teu jeitinho agora vives dentro de mim. É que tu, só tu, só tu fazes acontecer desse jeito. É que tu, só tu, só tu fazes querer. Oh lady, és a minha baby, contigo fico crazy, faz acontecer. Oh lady, és a minha baby, contigo fico crazy, faz acontecer. Chegaste devagar, devagarinho, esse teu jeitinho agora vives dentro de mim. É que tu, só tu fazes acontecer desse jeito. É que tu, só tu fazes querer. Oh lady, essa minha contigo fico crazy, faz acontecer. Oh lady, essa minha baby, contigo fico crazy, faz acontecer. É que tu, só tu fazes acontecer desse jeito. Encontres o melhor para ti, já que eu não soube ser a metade que não querias perder. Vai ser melhor assim para nós os dois. A ferida vai fechar, o tempo vai curar. Eu quero lembrar-me desta história um dia, dizer que foste mais do que prazer. Sou eu que estou em Você tem que mirar, você já tava

mean them, eh, eh, eh. Mostra amor à vez necessária viver, eh, eh. E depois vão querer levar para casa tututa. Que pá, vou respirar música, doçura do sal de Cabo Verde. Eternidade é pouco tempo a fazer com que fazer má pó. Seu cheio de estrelas no praia deserto, sou Marla Manos. E se fechar minha joia, minha conta, senti nos de fazer amor. Minha linda te senti botou. Distância que a porra te ablos. Pós-quarentena, a mim que levava o banho terra. Pra mostrar minhas quentes, vou beleza. A mim tinha pilão de pequena. Pós-quarentena, a mim que levava o banho terra. Fazer tudo esse tempo vale pena. A mim cunha pilão de pequena. Me cubo dentro minha cara, outra gira Santiago inteiro. Um crê levar um pote a pôr do sol riba gotelo. Cameste leva pra fogo, pra morrer menina boi quente. Ai menina boi quente. Eternidade é pouco tempo a fazer com crê fazer uma boa. Fazer uma boa. Seu cheio de estrelas no praia deserto, sou Marla Manos. Já minha joia, minha cota, senti nos de fazer amor. Minha linda te senti botou. Distância que a porra te ablou. Pós-quarentena, a mim que levava o banho até. Um crê levava. Pra mostrar minhas quentes, vou beleza. A mim tem pilão de pequeno. Pós-quarentena, a mim que levava o banho até. Porque afinal, é nacional. É bom. h 54, TDP, ça se finit, voilà. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr. On aura en studio l'auteur du livre L'extraordinaire histoire du Portugal, qui viendra nous ramener les livres qui ont été commandés, bien sûr. Et on aura aussi les organisateurs du match Fidji-Portugal en rugby, bien sûr, qui aura lieu le 6 novembre à 18h30 du côté du stade de Beaublanc. Et vous pouvez encore trouver des places sur le site de l'USAL Limoges ou sur le site de l'Arena Events, bien sûr. Tout y est. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Ciao, ciao. Na terra. Nouveauté RTF. Louis Chédid. Les yeux rivés sur nos smartphones et nos cerveaux dans le formol. Moitié robot, moitié homme, on n'entend ni ne voit plus personne. S'il y en a un qui doit rigoler, c'est Big Brother dans son palais. Mais il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chérir chaque jour la beauté qui nous entoure, rayon de soleil, nature qui s'éveille. Relever la tête, regarder la grande image. Adieu marionnette, place à l'enfant sauvage. Croiser son prochain et lui tendre la main. Quel que soit son Dieu, sa couleur, son destin. Reprendre son âme. Redevenir un être humain. Quand on aura tout dévoré, plus d'animaux, plus de forêts. Qu'est-ce qu'on fera de toute cette monnaie? Allume-feu, cocotte en papier. Des commandos sont piédestal. Big Brother, ce génie du mal, il n'est jamais trop tard pour l'utopie ni l'espoir. Chérir chaque jour la beauté qui nous entoure, rayon de soleil, nature qui s'éveille. Relever la tête, regarder la grande image. Adieu marionnette, place à l'enfant sauvage. C'est son prochain et lui tendre la main. Quel que soit son Dieu, sa couleur, son destin. Reprendre son âme en main. Redevenir un être humain. Reprendre son âme en main. Redevenir un être. Te dit qu'il est fini le bal, à moins que tu connaisses un type qui sache se servir d'une guitare. RTF. British Connection. Passons immédiatement à l'action. Hey, oh, let's go. Here we go. British Connection. Et salut les amis, c'est Philippe, c'est bien évidemment British Connection, votre émission rock. Avec aujourd'hui au programme la série live No Dub de Dolores O'Riordan. L'album de la semaine, celui de Tarahou, 69 Woman. une exclusivité avant la sortie de son album. Fort sera dans British Connection. Et puis une nouveauté, celle de Temps Calme. Et on débute tout de suite avec un classique de chez classique de la musique des années 80 et les Suédois de Secret Service. 1981, Flash in the Night. Bienvenue, on est ensemble pendant 2 heures de rock. La semaine dernière dans British Connection, vous avez découvert cette nouveauté, celle de Youngblood. C'est son dernier morceau à la manière de Billy Idol. Youngblood dans British Connection, Strawberry Lipstick. Go to school.